favor pra nós dois. Não destrua o que existe em nós. Não jogue tudo por terra, não é esse o caminho. Sabe, talvez essa briga pode até ajudar. Nosso amor que precisa de um SUS pra se renovar. Tudo é questão de entender que a gente não vive só. Somos feitos um do outro e defeitos. Quem é que não mala na cama e olhe nos olhos pra você sentir que nós dois temos muito em comum. Não precisa fugir, é só você pensar e deixar se levar pelo seu sentimento. Somos feitos um do outro e defeitos. Quem é que não tem? Deixa a mala na cama e me olhe nos olhos pra você sentir que nós dois temos muito em comum. Não precisa fugir, é só você pensar e deixar se levar pelos seus sentimentos. Não podemos matar nosso amor por algum contratempo. Deixe estar como está, não joguemos pro ar nossa vida. Tudo vai melhorar quando a gente acabar essa briga.